Histérica. Blasfemou. Arrancou cabelos. Rogou a Deus. Que a levasse também. Implorou. Arrancou as roupas. Se arrastou gritando entre as estátuas. Que desespero, ela tava desesperada. Seu corpo inteiro tava doendo de saudade. Do seu marido, do maridinho adorado. Saudade do maridinho adorado. Ela tava com saudade. Anoiteceu e ela ficou ali jogada a soluçar. E quando veio a madrugada, ela saiu e foi até o Riviera. E se entregou a todo homem que encontrou. Hoje ela só bebe. Nunca esqueceu a sua morte. Vive nos bares e cafés. Ele morreu porque pensou demais. E ela grita, e ela blasfema, e roga a Deus. E ela grita, e ela blasfema, e roga a Deus que leve todos também.